pra noite que passou. Passou os céus, a terra, mas sua palavra não passou. No meio do filme você acordou, viajou. No começo você budiou, assim também a vida me ensinou. E na palavra o Senhor me despertou. O que você não vê tem muito mais valor. O perdão, a caridade, o gesto de amor. Fica na memória, marca o momento. A vida passa como um breve pensamento. O homem vive uns 70 anos, e se tiver inteiro chega aos 90 anos. Mas se é só crescer, a paciência, envelhecer foi a sentença. Cabelos brancos, a beleza vai. Nessa idade tudo vai, tudo cai. E Deus vai cobrar o que cê vai falar. Ele te deu a vida. A vida é passageira e o mundo gira. 1000 anos pra Deus é como um dia. É como um dia. Então se liga, crente. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Não sai da visão, irmão. Jesus vem na missão de salvação. Levar os limpos de coração. Ei, não brinca de crente, que a fita é quente. O diabo só quer uma falha. Te rasgar na navalha, levar pro inferno sua alma. Mas mantenha calma, do alto vem o socorro. Você é um tesouro, ele tem ruas de ouro. Um novo céu, uma nova terra, uma mansão pros vencedores da guerra. Não se desespera, ha, Jesus vai voltar. Mas quem pipocar, rabelar, viajar, acha que pá, vai subir, mas vai ficar. Jesus vem de repente, entende? Como um ladrão e te surpreende, é quente. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Sabemos que está perto a sua volta. Eu sei que está próximo a sua volta. Passa o céu, passa a terra, mas sua palavra não vai passar. Não adianta desacreditar. Um dia é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ele demora, mas se ira das coisas que ele abomina. É tanta mentira e corrupção. Não vai pra grupo, irmão. Não vai acabar em pizza. Deus é amor, mas também é justiça. A Deus ninguém engana. Quem se corrompeu pela grana, pela fama, levou um caráter pra cama. Fazer viana vai pesar na balança. Uma hora você dança, vamos acordar. Você vai colher o que semeia. Pode esperar o justo juiz que vai julgar. Por isso, pense antes de falar. Pense antes de julgar. Pense antes de uma atitude tomar. Por isso, viva a vida na presença do Senhor. Na paz, no amor e nas promessas que nunca falhou. Ele é o autor da vida. E 1000 anos pra Deus é como um dia. É como um dia. Se liga aí. Bandeira.